cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, sejam bem-vindos a mais um Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM da Rádio Boa Nova. Hoje temos um repetente. E quando digo repetente, é alguém que já esteve connosco noutras edições do Cá se fazem, cá se tocam, a propósito de outros discos também. Sendo certo que Tiago Tencourt, de quem hoje efetivamente falamos, já nos proporcionou diversas e interessantes conversas, quer ainda enquanto Toranja, quer depois já na sua fase a solo. Portanto, não será estranho para os ouvintes da Boa Nova aquilo que hoje temos em destaque. Efetivamente, como já tínhamos passado aqui na Rádio Boa Nova, do princípio foi um disco que nos foi pré-anunciado. Aquilo que eu não fiz foi o tema que de algum modo veio despertar, depois então já o Morena, e que desde logo mostrou o nosso interesse em vir uma vez mais a falar com o Tiago Tencourt. E ali está, à distância de telefone, porque enfim, a distância isso obriga, e desejar-lhe aqui um bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova uma vez mais. Muito obrigado e pelo convite. Sempre um prazer voltar. Obrigado. Tiago, uma das vezes, inclusive, tivemos de falar consigo em Gouveia, num concerto que teve. E neste momento já anda por este país a mostrar o álbum do princípio. Claro que há temas seus que são incontornáveis, portanto as pessoas, quando vão ouvir Tiago Tencourt, já há temas que não prescindem de ouvir. Reporto-me, por exemplo, só mais uma volta, do álbum Em Fuga, e não só temas já vindo do Jardim, portanto, e eventualmente também temas do Estoranja. Mas para quem esteja a ter o primeiro contacto com o do princípio, eu bem sei que vai ser juiz em casa própria. O que é que do princípio traz de diferente daquilo que vinha fazendo? Ora bem, eu acho que essa pergunta é acho que a resposta a essa pergunta é capaz de ser mais verdadeira pelas pessoas que me ouvem, porque eu estou muito dentro do processo. E então eu não sei muito bem exatamente o que é que tenho diferente. Eu sei que na sala de ensaio, se uma canção me começa a soar familiar, no sentido em que se a onda sonora é parecida com alguma coisa que eu já tenha feito, eu tento recomeçar outra vez de novo com a banda e tentamos fazer qualquer coisa diferente. Eu tenho a sensação que se calhar a minha escrita está um bocadinho diferente, um bocadinho mais depurada. E acho que em termos de arranjo usámos mais coisas eletrónicas, alguns beats e samples e sintetizadores, que era um mundo com que eu não tinha contacto na altura do último álbum de originais, que era o Em Fuga. E por isso no fundo usei novas armas e se calhar aí o som fica um bocadinho diferente, a sonoridade fica um bocadinho diferente, mas de resto acho que no geral acho que são as pessoas que conhecem o meu trabalho que têm que avaliar por si. Mas era apenas como mote para a conversa que seguiria. Eu queria ter essa percepção sua, porque, e aqui vai a opinião minha, portanto, e há algumas coisas com quem já conversei, este álbum tem aqui coisas que me faz lembrar muito mais o Estoranja. E quando me reporto isso, os temas mais crus, mais enérgicos. É uma opinião que será minha ou já alguém a expressou para consigo? Não, ainda ninguém, é a primeira vez. Então pronto. É a primeira vez. Pode ser um defeito meu, eventualmente numa má interpretação, mas há aqui temas que me faz lembrar aqueles temas mais crus que aparecia quer nos esquiços, quer mesmo no segundo. E com isto apenas quis perceber se havia aqui pontos de contacto que eu próprio tenha descoberto, razão pela qual não sei por aí a conversa. Estranja, no fundo, o processo era o mesmo, simplesmente a banda era diferente. Claro. Quer dizer, continua a ser eu a compor e as músicas continuam a ser minhas, se eu a escrever. Por isso, eu acho que esse aspecto cru das músicas mais aceleradas nunca desapareceu. Acho que no álbum O Jardim temos O Labirinto, exato, temos O Amanhã, no Em Fuga temos o Lobo, temos O Sinal, e por isso foi uma coisa que sempre mantive presente. Eu preciso um bocado dos extremos. Eu não sou aquele artista que faz álbuns com músicas todas iguais, que é uma coisa que nesta década aconteceu muito. Parece que as bandas fazem sempre a mesma música 12 vezes, com o mesmo ritmo, sempre com o mesmo andamento. E eu venho de uma altura em que as bandas faziam exatamente o contrário. Tínhamos tínhamos bandas, tínhamos canções calmas, como tínhamos canções muito aceleradas, como por exemplo os Smashing Pumpkins faziam muito, e acho que é muito mais humano fazer isso, e por isso todos os álbuns têm esses extremos. Acho que as pessoas já começaram a aceitar isso, e em vez de olharem para isso como uma espécie de, com eu não ter muito bem a certeza no que estou a fazer, acho que perceberam que é um bocado o meu carinho. Acho que um álbum, acho que num álbum consigo ir a todos, todo o tipo de emoções, ou pelo menos aquelas que naquela altura me vieram, e uso muito o tempo das músicas, mais acelerado, mais lento, a dinâmica toda, gosto muito de usar, e acho que ao vivo também precisamos disso, precisamos tanto de músicas calmas como de repente ir para uma cama das fitas e fazer um concerto só rock muito mais acelerado. Segredo da manhã, entre o sol e a vidraça, somos mais do que esta aurora que se arrasta. Há no ar uma razão, ansiedade que nos caça, somos mais que esta ameaça. E quando a noite cai e o teu corpo vem, joga-se o calor de um abraço fã. Olhas para mim, toco-te na mão, sabes o que sou. Diz-me tu então, o silêncio que nos passa, somos mais que esta ameaça. Somos mais do que esta dança contra a curva. Há um sítio que nos quer, um poente que nos chama, semente como curar. Quando a noite cai e o teu corpo vem, joga-se o calor de um abraço fã. Olhas para mim, toco-te na mão, sabes o que sou. Diz-me tu então, o silêncio que te espaça, somos mais que esta ameaça. Estou a reportar-me aquilo que é a minha opinião, que vale o que vale. É também aquele disco que eventualmente mais chamar música de intervenção nesta fase, para não ser o melhor termo, até porque, enfim, está um bocado datado naquele período que me dei ao 25 de Abril, mas é um álbum cada vez mais atento à realidade que o rodeia e que sentiu a necessidade de expressar, como a Furia Paz, como aquilo que eu não fiz, de algum modo. É querer dar voz a quem pensa estes temas e que encontra nas suas letras, e tão bem escritas e tão bem cantadas, o sentimento coletivo deste país? Sim, quer dizer, eu não acho que basta vivermos em Portugal e as coisas acontecem à nossa volta e acontecem a mim também, não é? E por isso eu continuo a escrever exatamente sobre as mesmas coisas que sempre escrevi. Eu escrevo sobre aquilo que me inquieta. A primeira música que eu lancei no Estoranjo ainda chamava-se Fome Demais. E também fala de uma inquietação em relação a toda uma geração que estava à minha volta. E durante todo o meu trabalho conseguimos ver músicas que falam também, também disso. Obviamente que, a certa altura, a partir do momento em que a minha escrita se torna um bocadinho mais simples e despojada, a mensagem torna-se um bocadinho mais clara. Mas esta mensagem que vemos no Aquilo Que Eu Não Fiz, ou no Povo Cantava, ou no não chega ao final, no O Que Mereço, é uma mensagem que se calhar é um bocado constante no meu trabalho, de apelo à verdade e apelo a uma honestidade connosco, com nós mesmos, e obviamente que essa altura passa pela honestidade para com o nosso país e para aquilo que fazemos com o nosso país e por um amor que temos que ter pelo nosso país, e que eu sinto muita, muita falta em vários meios, na política, mas em vários meios. E sim, falo disso, e se calhar a coisa torna-se óbvia exatamente porque se calhar este álbum tem uma escrita um bocadinho mais direta, mas acho que sempre falei um bocado dessa... Essa chamada de atenção à desonestidade, acho que também foi uma constante sempre no meu trabalho. De algum modo, dá a expressão à inquietação que devemos ter, enfim, fez a nossa experiência diária. Mas hoje, talvez as pessoas estejam mais ávidas de quem, com mestria, como é o seu caso, dá voz a um coletivo. E reporto-me, exemplo, aqui há duas semanas tivemos com o Viviane, tem um tema muito interessante sobre a imigração. O próprio Pedro Vinhosa já tinha feito naquele tema que vem a partilhar com o Camané, portanto, e as pessoas cada vez mais, na falta de às vezes terem uma maneira de expressarem aquilo que sentem, revêem-se cada vez mais nos artistas, como é o caso, que conseguem fazer isso de uma maneira muito interessante, e as pessoas cada vez mais se revêem, quer dizer, na falta de uma voz, que haja alguém que tão bem consiga dizer por eles. Sim, quer dizer, eu acho que é um bocado inevitável, né? na altura que estamos a passar, que isso não se reflita na arte, sendo que a arte é um bocado reflexo das condições circundantes, não é? Digamos assim. Eu achei muito engraçado quando estávamos para lançar o Aquilo Que Eu Não Fiz. Eu lembro-me de estar um bocadinho receoso por ser uma música que fala de uma parte um bocado triste disto tudo, e a certa altura já ser um bocado demais, não é? Já temos farto de ouvir falar de coisas tristes e queremos é falar das coisas boas e da maneira como as pessoas estão a conseguir dar a volta à crise, estão a fazer por si, vê-se muita gente com novos projetos e novos investimentos, gente muito empreendedora. E essa reação é de se louvar. E eu acho que se esta música não tivesse ali no fim uma parte esperançosa, não é? Uma sonha de armas e mar, acho que se calhar nem sequer a tinha lançado. Mas foi muito engraçada a reação das pessoas. Acho que abraçaram esta canção de uma maneira muito carinhosa. Não gosto quando associam a partidos políticos ou quando sim, claro, querem usar para a tendência de direita. Sim, como arma de arremesso, não é? Exato, a música não tem nada a ver com isso. Gosto quando serve, sim, como partilha e como acho que todos sentimos isto. No outro dia estava o meu teclista a passar um recibo verde e estava a perceber, aliás, não, tinha de repente percebeu que tinha de pagar de IRS e ficou chateadíssimo e disse, já que fogo, isto é... Hoje vou tocar mesmo bem esta tua música, pá, porque hoje é mesmo isto que eu sinto. E por isso é engraçado quando isso acontece, e acho que também foi muito, muito bonita a reação de várias pessoas fora do país que mandaram mensagens e que me fizeram se calhar ter a noção que a música é mais atual do que eu estava à espera. Porque eu escrevi isto se calhar há ano e meio, dois anos, mas acho que continua muito presente nas pessoas e na vida das pessoas. mas pronto, acho que é inevitável qualquer artista consciente fazer uma música que fale exatamente do que se passa. Quer dizer, acho que não podem ser só músicas a falar de banalidades ou a dizer para ir dançar para a discoteca ou uma coisa qualquer assim. Acho que também depende um bocado da orientação de cada artista, não é? Mas pronto, eu escrevo sobre o que escrevo e tenho de escrever sobre coisas que me inquietam. Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz. Não me fazem ver que a luta é pelo meu país. Eu não quero pagar depois de tudo o que dei. Não me fazem ver que fui eu. Fui eu que gastei mais do que era para mim. Não fui eu que tirei, não fui eu que comi, não fui eu que comprei, não fui eu que escondi quando estavam a olhar. Não fui eu que fugi, não é essa a razão para me quererem moldar, porque eu não me escolhi para a fila do pão. Este barco afundou, houve alguém que o cegou. Não fui eu que não vi. Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz. Não me fazem ver que a luta é pelo meu país. Eu não quero pagar depois de tudo o que dei. Não me fazem ver que fui eu que errei. Talvez do que não sei, talvez do que não vi, foi de mão para mão, mas não passou por mim. E perdeu-se a razão, todo bom se feriu. Foi mesquinha a canção desse amor a fingir. Não me falem do fim, se o caminho é mentir. Se quiseram entrar, não souberam sair. Não fui eu quem falhou, não fui eu quem cegou. Já não sabem sair. Boa Nova, um mundo de emoções. Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz. Não me fazem ver que a luta é pelo meu país. Eu não quero pagar depois de tudo o que dei. Não me fazem ver que fui eu que errei. Meu sonho é dar mas e mar. Minha força é navegar. Meu norte em contra-luz. Meu fado é vento que leva. Curioso chamar este disco do princípio, porque se chamássemos dos princípios também não estaria mal. Portanto, que estes princípios, estes valores estão tão esquecidos que é sempre bom que se falem nisso. Mas aí vou recordar então e pegar este, o do princípio, até porque, enfim, é o nome de um dos temas. O que quis significar com a escolha deste nome para este novo disco? Eu acho que do princípio é uma expressão que, muito bonita, traz sempre coisas boas. Acho que quando estamos numa conversa e dizemos a alguém do princípio, essa pessoa parece que faz um reset, não é? Uhum. Tudo, e parece que começa qualquer coisa. E eu gosto muito dessa ideia, e é uma ideia que obviamente qualquer artista gostava de ter em todos os discos, não é? Que o ouvissem outra vez de novo, do princípio. E então lembrei-me desta expressão e achei que fazia também todo o sentido, por ser o primeiro álbum de originais a seguir o último álbum, que é o acústico, que foi um apanhado das músicas que o público mais acarinhou nestes meus 10 anos de carreira. E o regresso ao álbum de originais, acho que era giro o nome ser do princípio. Faz-te bem não pensar demais no que é melhor para ti. Faz-te bem descansar depois da fuga até aqui. O princípio é feliz no segredo entre as marés, quando ninguém está a olhar. Quando este rio se dá ao mar, quando este norte nos largar, o meu princípio é aqui. Faz-te bem apagar da pele a linha que escrevi. Faz-te bem não levar o céu que inventei para ti. O princípio é feliz no segredo entre as marés, quando ninguém está a olhar, mas vês. O meu princípio é aqui. Quando este rio se dá ao mar, quando este norte nos largar, o meu princípio é aqui. Onde esta fuga nos levar, onde o teu corpo não vier, onde o meu sangue não pedir, onde este norte nos levar. Já que estamos pegando no tema, falar das participações que vêm a chamar a si para este disco, no caso mesmo do princípio. O Jacques Bernoulli, portanto, na orquestração, que tem aqui consigo uma orquestra. Porquê o Jacques Bernoulli, portanto, qual o ponto de contacto teve? E depois, aproveitando aqui também, depois as participações de Mário Lajinha, no Sol de Março, e do Fred Ferreira. No fundo, o Jacques Bernoulli já tinha trabalhado com o meu agente e em outras ocasiões, e por isso eu tinha o contacto. Obviamente que eu nunca achei que ele ia dizer que sim, porque ele não conhece o meu trabalho e todo o resto do trabalho que ele tinha feito tinha era mais na área de fado, não é? Que é uma coisa que está muito em voga lá fora. Uhum. E por isso é muito fácil encontrar estas participações, mas fico muito contente com a resposta dele e estou absolutamente honrado de ter uma orquestração dele no álbum. O Mário Lajinha foi eu que lhe liguei, nós estávamos na sala de ensaio e eu percebi que precisávamos de uma música com um piano muito forte, com um piano com uma grande personalidade, e o primeiro nome que me veio à cabeça foi Mário Lajinha, e então liguei-lhe, eu pedi-me para lhe mandar o tema e ele acabou por aceitar, e pronto, fomos para o estúdio e tivemos aquela um processo muito engraçado até perceber o que é que a música pedia e até ele ter construído aquele magnífico piano que está na música Sol de Março. Tiveram aquela, como disse alguém, tiveram aquela, e eu vejo este termo à cabeça, aquela epifania. Porque de facto está muito bem construído. Muito bem construído. Está muito bonito aquilo. Aquilo foi um processo, não foi logo, porque aquilo não levou pautas, não é? Foi tudo mais ou menos improvisado. E por isso tivemos que ir percebendo aos bocadinhos o que é que a música pedia, porque eu sei que a primeira ideia que eu tive para o piano, que não quis impingir ao Mário, nem sequer lhe disse qual é que era, era bastante diferente do que ficou. Eu estou muito mais contente com o que ficou. É engraçado perceber como numa canção há sempre mil caminhos e a certa altura os arranjos têm a ver com escolhas. É por aqui que nós queremos ir. Fomos por este caminho, este caminho foi muito engraçado. Que não quer dizer que não haveriam outros caminhos. E se calhar daí é que nascem as versões, mas pronto, é outra conversa. O que não está bem, está mal, pois bem. Se eu quiser ser o bem do mal de alguém, talvez o que eu seja queira andar, talvez o que eu queira seja amar, talvez o meu nome seja teu, talvez em teu nome seja o meu, e no fim do dia quem quiser há de se inventar depois da dor, e no fim do dia quem se der há de ser melhor. Seja vá mudar tudo que não seja em mim perdão, mas o que este dia vai dizer, tudo o que esta luta quer mostrar, que no fim do dia quem se der há de querer ficar. Thank you. Ferreira, que é o baterista dos Buraca e os Orelha Negra e outros tantos projetos, é uma pessoa com quem tenho vindo trabalhar também já há uns tempos, já somos amigos desde a altura em que eu tocava com os Trans, ele tocava com os LW Van, produzimos juntos os Miúda, uma banda nova que apareceu há um ano, dois anos, e acho que era inevitável tê-lo a tocar. Ele é dos melhores bateristas de rock que conheço, e por isso usei-o em três músicas, uma das quais é o Morena, onde está não só ele a tocar, como o João Lencastre, o meu baterista, a tocar, porque temos ali duas baterias. E pronto, e por isso fui então buscar dei o contacto com o Fred. Esta morena não sabe o que o dia tem para lhe dar. Diz-me que tem namorado, mas sem paixão no olhar. Tem um risinho pequeno e que só dá de favor. Corpo com sede de quente, mas que não sente calor. Mas que não sente calor. Esta morena não dança quando lhe mostro o jubim. Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim. Cabelo negro sem regra, quem bem leva ombro nu. Feito de morno passado e amor que nunca cegou. Ah, e amor que nunca cegou. Morena no fundo quer que eu vou para ser mulher. Morena não sabe bem, mas eu no fundo sei que quando o véu lhe cai, quando o calor lhe vem, sempre que a noite quer, sonha comigo também. Há sítios que ela não usa por não saber que estão cá. Há mares que ela não cruza por não ser eu a estar lá. É de mim que ela precisa para lhe dar o que não quer. Talvez lhe mostre caminhos onde se queira perder. Onde se queira perder. Esta morena não chora com fardo negro e o mar. Nem com poema de O'Neill na primeira luz da manhã. Sabe de tantos artistas, canta-me letras de cor, mas não lhe passam por dentro, não lhes entende o sabor. Não lhes entende o sabor. Eu vou para ser mulher. Morena não sabe bem, mas eu no fundo sei que quando o véu lhe cai, quando o calor lhe vem, sempre que a noite quer, sonha comigo também. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre. E para não falharmos, portanto, dizer aqui as pessoas que habitualmente o acompanham: João Lencastre, que há pouco referiu, na bateria e nas percussões, João Lencastre, o Tiago Maia, não é? No baixo, e Maia. e o Daniel Lima nos teclados, e entretanto temos um novo elemento que é o Kid Gomes, que está encarregue dos samples e das partes mais eletrónicas, onde ele participou também no Sol de Março e no Sara, o que mereço também. Uhum. No Sara veio participar nos coros, né? Nos coros também, e assim como no Pássaro. E eu aproveito hoje que falei aqui no Sara e não foi inocente, é que a certa altura vem aqui a anunciar dois temas, com falar de nomes, do Maria e do Sara. Curiosamente conhecia um tema do Sara, se me engano, acho que é dos Expressive Soul também, portanto. São nomes que lhe diziam alguma coisa, ou foi, enfim, aleatória a escolha dos temas? Não, quer dizer, obviamente tem algum sentido os nomes, não vou estar a explicar porquê. claro. Não tem muita lógica, mas acho que lá está. Os próprios perceberão, não é? Foi um acaso, no fundo, ter duas músicas com nomes e antes não ter tido nenhuma música com nome. Acho que, por acaso, já tinha feito uma música chamada Catarina, mas nunca chegou a sair cá para fora. Mas acho muito engraçado ver esta coisa do nome, porque especifica, não é? Exatamente, quase que significa logo o elemento inspirador, e por isso causa assim alguma curiosidade. Então cada vez que estamos a ouvir, estamos a imaginar uma Sara qualquer. Acho que isso é mais importante do que exatamente saber quem eram as pessoas. Mas é perceber que no Maria não só faz isso, como vem a rejeitar um conjunto de pessoas. Portanto, exatamente. Pior que isso é que elas se sentem rejeitadas. Então falam de umas Pilares, umas Leonores, umas Carolinas. Portanto, essas não estão personificadas, portanto, minhas senhoras estejam à vontade. Não foi essa a intenção da. Exatamente, não tem ninguém disto, não. Exatamente. É uma metáfora. Que bonita é Pilar, mas eu não a quero. Que bonita é Leonor, mas eu não a quero. Inês sabe quanto vale, mas eu não a quero. Carolina quer-me bem, mas eu não a quero. Eu quero a Maria, eu quero a Maria, eu quero a Maria, eu quero a Maria. Ana dança para mim, mas eu não a quero. Margarida faz que sim, mas eu não a quero. Quero a Maria, quero a Maria, quero a Maria, quero a Maria. We'll be right back. interessante é perceber também que o Tiago Bittencourt goza, e bem, portanto, goza por mérito da fama de que ao vivo é muito interessante o concerto seu. O que é que podem esperar as pessoas na apresentação deste disco, uma vez que até já o anda a fazer? Temos o talento novo, não é? O Kiko Gomes. Nós demos agora o primeiro concerto em Guimarães, agora este sábado, e correu muito bem, foi a primeira vez que tocámos as músicas. E o público era muito simpático, à medida que as pessoas gostaram muito. Acho que eu estou muito curioso para perceber como é que as músicas vão evoluir ao vivo, não é? Porque há sempre, nós aprendemos a tocar as músicas como elas estão no álbum, e depois elas naturalmente acabam ficar um bocadinho diferentes ao vivo, evoluir para outro lado qualquer, e daí se calhar os concertos ao vivo serem quase melhores no fundo, ouvir o CD, não é? Tem que acrescentar emoção, tem que acrescentar ali tensão, tem que acrescentar teatralidade. E por isso talvez as pessoas perceberem que realmente ver um concerto nosso é engraçado. Os concertos são sempre diferentes, nós não somos aquelas bandas que gostam muito de encenar todo o alinhamento. Nós é possível mudarmos o alinhamento, não. Eu não tenho sítios específicos para falar entre as músicas, que é uma coisa que acontece. É muito interativo, não é? Vai sentindo. É um bocado isso, sim. É uma coisa mais Bruce Springsteen ou Jack White, não é? Eu gosto muito da indisciplina em cima do palco, que no fundo traz a nossa parte mais crua, mais humana, mais intuitiva. E é por isso que toco com os músicos que toco, que também são todos muito permeáveis aos elementos que à nossa volta. E acho que toda a banda está a tocar muito bem, já tocamos há uns tempos juntos. E por isso os concertos por acaso têm corrido muito bem, acho que as pessoas têm gostado. Sei que deste o teu melhor, sei que foste o que o dia deixou, sei que deste a tua dor. Eu não te sou dar o meu perdão, mas talvez esta gota de água de uma fonte afastada tenha mostrado o caminho. Talvez esta ponte escura onde a solidão te espaça, talvez esta aventura tenha-me levado a casa. Sara, tudo que dói, Sara, e no meu peito grita tudo o que acredita. Se fogo leva a dor, fica o que há depois. Longe da paixão, diz-me se há perdão. Sara, não te soube encontrar quando o grito nos chegou. Fraco corpo sobre a praia, leve sombra que o mar apagou. Talvez esta nova espada, já de frente para a batalha, nos possa mostrar o caminho. Talvez hoje mar dentro, onde o coração dispara, onde o nosso amor de sempre pode nos levar a casa. Sara, tudo que dói, Sara, e no meu peito grita tudo o que acredita. Se fogo leva a dor, fica o que há depois. Longe da paixão, tudo que dói sara, e no meu peito grita tudo o que acredita. Se fogo leva a dor, fica o que há depois. Longe da paixão, diz-me se há perdão. E depois do que foi, diz-me se o que dói. Temos acompanhado aqui na Rádio Bonova praticamente toda a carreira desde Estoureja e já conversámos várias vezes. Aliás, o único álbum que não fizemos destaque foi o Tiago na Toca e os Poetas, que julgo que é de 2011, portanto, não houve como fazê-lo na altura, enfim, porque começou no... Foi assim uma coisa independente, muito rápida. Exatamente, com uma pena nossa, na altura não conseguimos chegar à fala, mas pronto, não obstante haver aqui alguns temas a passar, e fizemos referência a eles. E isto leva-nos aqui, as pessoas aqui na Boa Nova, de facto, pontualmente nos falam do Tiago Tencura, eu percebo programas de colegas, onde é possível as pessoas escolherem temas, e as pessoas vêm buscar temas, quer de Estoureja, quer dos álbuns. Tem a noção de que os seus discos vão, como dizer, vão vivendo, ou seja, vão lançando temas de que as pessoas, alguns até nem conhecem, mas que sempre que se vai buscar um tema qualquer, menos conhecido do seu álbum, ele tem a capacidade de ser um single? Vale isto o que vem? Eu espero que sim, espero que, quer dizer, a intenção do meu trabalho é exatamente que as músicas resistam ao tempo, ou seja, que as pessoas possam ouvir uma música hoje e daqui a 20 anos e a música não soa datada. Nós sabemos que, por exemplo, hoje em dia está muito na moda aquele som meio daft punk, meio funk eletrónico. Eu podia fazer uma coisa assim, mas eu gosto de não carimbar as músicas com nenhum estilo. E por isso eu fico muito contente quando essas coisas acontecem, quando percebo que as pessoas não se agarram a só uma música, só um single, e que de repente descobrem músicas novas. E aliás, nos encore, normalmente em auditórios, eu quando há tempo acabo sempre por fazer uma fase de discos pedidos, né? Principalmente porque eu não sou muito bom com alinhamentos, então apetece fazer alinhamentos de encores, e então vou ao palco e digo: tu o que é que querem hoje? As pessoas dizem músicas completamente diferentes, e a certa altura até é complicado perceber quais é que querem que eu toque. Isso é muito engraçado e é muito gratificante. Eu acho que tive muita sorte de ter o meu como estava a dizer, o meu princípio na música ficou registado, não é? O meu princípio na música foi estranho. Eu antes disso estava no curso de arquitetura, e por isso não era músico, nem sequer pensava em compor canções. As músicas que apareceram no primeiro álbum do Estranja foram efetivamente as primeiras músicas que eu fiz na minha vida. E por isso todo o meu percurso na música foi público, toda a minha evolução. Isso pode trazer coisas más como pode trazer coisas boas, não é? Porque eu mudei muito, acho que fui evoluindo muito do Estranja para cá. Acho que isto contrapondo com artistas que têm, se calhar, quase a minha idade, uns anos mais novos, uns anos mais velhos, e estão a lançar agora os primeiros CDs, que são coisas muito mais pensadas, são produto, no fundo todos os artistas são produtos de um caminho musical, não é? Simplesmente eu tive a sorte de poder ter o meu caminho todo editado e todo público, e por isso acho que as pessoas conhecem o meu trabalho acarinha um bocado esse caminho, não é? E conseguem ir buscar várias músicas a várias fases dessa carreira. Uhum. E gosto muito quando percebo que há gente que realmente esteve atenta desde o princípio, e acho que são essas pessoas que fazem, no fundo, com que eu ainda esteja vivo no mundo da música em Portugal. Thank you. mas ninguém se viu. Ergueram-se braços e alguém gritou: lento vazio que nos cercou, negro este sim que nos ganhou. Sei que procuramos, mas não há razão capaz desta fuga pelo coração, capaz deste risco de não ser ninguém. Leve ilusão quer desviar a direção. O mundo a pedir, o mundo a mudar. Ninguém vai ouvir, ninguém vai olhar. Mas terei a luz na escuridão, dentro da pele deste perdão. Sítio melhor para conquistar, sabemos ser sem nunca chegar. Lançaram palavras sobre a solidão, falou-se de culpas, pediu-se perdão. Esta maneira de se desviar a direção, secreto mar de escuridão. O mundo a pedir, o mundo a mover. Ninguém vai ouvir, ninguém vai olhar. Mas terei a luz na escuridão, dentro da pele deste perdão. Sítio melhor para conquistar, sabemos ser sem nunca chegar. Avançava, mas já sem lugar. Pede-se justiça, mas já sem julgar. Meu corpo cedeu quando o teu chorou. Negra ambição que nos cegou. Lento vazio de querer voltar ao que passou. Temos que ser sinceros com as pessoas e dizer-lhe que, não obstante ser a terceira semana de junho que esta conversa está a ser emitida, estamos a falar a poucos dias do disco ter saído, portanto não é muito cedo para aferir aquilo que tem sido o impacto. No entanto, uma coisa certa, a partir do momento que o disco saiu e que já teve um volume de vendas, havia pessoas na expectativa do disco. Hoje em dia, tendo em conta que já editou vários discos, ainda se surpreende com isso, não? Com a expectativa? Sim, fiquei surpreendido. Acho que gostei muito de sentir essa energia. Foi engraçado. Eu acho que também a parte do Facebook e de termos uma relação um bocadinho mais próxima com os fãs também torna essa expectativa mais presente e podemos também usufruir dessa expectativa. Ou seja, aumentar, no fundo, da maneira que podemos, não é? Com teasers, com olha, vem aí coisa, agora tomem lá um single, agora. Isso também pode ser usado, mas sim, a parte em que as pessoas. Em que sinto que havia pessoas realmente que estavam à espera e que estavam ansiosas, fico muito honrado e faz-me sentir muito humilde que haja pessoas à espera que eu lance alguma coisa. Pronto, espero nós e também saudar, tem, né? Óbvio, claro, e não, o sentido de responsabilidade, é. não os de saudar, por isso espero que gostem do álbum e que o levem para as suas vidas. E tanto assim é que isto já não acontece com este, já aconteceu com anteriores, portanto, o que só indica que está a fazer as coisas bem feitas e como elas merecem. Eu espero que sim. Tiago, agradecer uma vez mais a oportunidade que teve para a Rádio Boa Nova e como percebe, ficamos sempre na expectativa de um outro trabalho, porque voltaremos a bater-lhe ao ferrolho para o incomodar e para falarmos uma vez mais. Cá estarei à espera para falarmos. Um abraço, obrigado por tudo. Um grande abraço, obrigado. Até à próxima. Se eu quiser ficar aqui agora, junto ao bater desta ilusão, vê que a lua cheia não demora e o luar faz bem ao coração. Não digas que agora não é hora, não digas que há gente para esquecer. Vê como esta dança só melhora. Não existe tempo para perder. O pássaro não vai pousar. O nosso amor não vai. O vento não quer deixar. O nosso amor cair. Sempre que esta corda não se solta, sempre que nos puxa para nós, somos tudo que nos quer de volta. Não digas que por ti tanto faz. O pássaro não vai pousar. Nosso amor não vai dormir. O vento não quer deixar. O nosso amor cair. Tudo que está certo não se apaga. O nosso amor não vai. O nosso amor